noite ali em floresta. Aquela estrela é uma fresta por onde vejo nascer um novo céu. Sob noite ali em floresta. Aquela estrela é uma fresta por onde vejo nascer um novo céu. Precisa surpresa, a brisa passa e me deixa acesa. Ser estrela, cena que não reprisa, fala desfeita em reza, rosa fervida em mel. Precisa surpresa, a brisa passa e me deixa acesa, asa que não soube ser. Precisa surpresa.